Aqui vai um forte abraço e muito obrigado por vocês sempre ouvir o meu humilde desabafo. O Japa é extrovertido, o Jé é mais sistemático. Amo vocês de coração, um sentimento inabalável. Tamo junto, moleque, nessa eu vou confortável. Quando eu jogo sentimento na caneta fica embaçado. Eu vou suave, sem medo de errar na métrica. Chorando por dentro, mais feliz por canetar mais essa. Estamos longe, mas me sinto perto. No dia a dia do radinho posso sentir o afeto. Várias ideias trocadas no telefone me fez sentir abraçado pelo Jé, mesmo estando longe. Mais uma lágrima escorre no papel. Cês queria som pesado, mas quem tá escrevendo é o Yel. Contrariei todas as expectativas. Vocês esperavam tudo, menos minha história de vida. Confesso que eu mesmo me surpreendi. Mas quando fala de vivência, o resultado é esse aí. Pode pular a faixa ou pular na bala. A letra é pessoal, a liberdade tá nessas palavras. Sou muito grato, pesadelo atual, pelo imenso respeito que pra mim foi fundamental. Um passo de cada vez, nós segue caminhando. Às vezes aprendendo, muitas vezes ensinando. Só quem passou o que nós passou vai entender. Que nem tudo é crime, só os inteligentes vão saber. Nossa vida ensina mais do que a escola. E nos momentos mais difíceis você vê quem é o mais da hora. Sigo chorando e sorrindo. Tô triste pelo momento, mas feliz por ter escrito isso. No ponto final, deixo o áudio registrado. Dou cheque nas ideias em quem tentar provar o contrário. Hey, yo. É dias de luta, dias de glória, né, mano? Tem dias que a gente só quer ficar em silêncio, né, parça? A mente é milhão, pensando em várias fitas loucas, né? Todo dia um recomeço, a chance quando acordamos. E no final das contas, se desse reggae dos tombos é difícil, mas nós supera, cê sabe, nunca foi fácil. Um dia cê tá lá em cima, no outro cê tá lá embaixo. Chorar não é vergonha, alivia a alma. Mostra sua fraqueza, o inimigo vem na alta. Eu sei que ajuda muito uma palavra de incentivo, aquele abraço de milhões pela chamada de vídeo. Tudo tem um propósito, nada foi em vão. Percebi sua transparência lá em Campo Mourão, na casa do Godins, recepção mil grau. No evento do poeta louco, todos de igual pra igual. Você na concentração, rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria. Fraguei de bate pronto, nós é mesma fita. Os malucão tatuado que fala as verdade na cara. Pros camaleão pousado, nós não paga rajada. Cada um oferece o que tem pra cada circunstância. Muito só dá atenção pra aquilo que dá importância. Eu sei, ninguém tá puro, mas é de verdade. Ô meu mano, de coração, não vou faltar atenção da minha parte. Discípulos de Judas tem um monte na arena. Te beija e te abraça, te passa rasteira. Aí é o véio de guerra, tamo junto, maninho. O Jap e o Fernandão é família pra mim. Nem todo dia vai ser dia de sorriso. Hoje tá fácil pro dia se tornar difícil. Dias difíceis fazem homens fortes. Só os fortes sobrevivem, então vamos pro corre. Porque não para, e mesmo com a carne rasgada, eu vou com a alma firme e forte, encara a batalha. Discípulos de Judas tem um monte na arena. Te beija e te abraça, te passa rasteira. Longe de mim, longe dos meus, busco proteção. Muita fé faz valer, meu escudo é oração. Amor, atenção e carinho. Sem arma, sem droga e sem vício. Pro meu filho ver que fui um pai e não um lixo. Eu engoli meu próprio ego pra não ficar soberbo e receber do iFood os meus próprios erros. E melhor que dinheiro é poder sorrir. A liberdade é se tornar uma pessoa feliz. Esse feat gravado é muito mais que um troféu. Pesadelo atual, DJ Samu.